Tão escuro, tão esvaziado, thank you. Can you fix the level of that background track? I cannot hear it. Ou melhor, assim, vamos criar alguma coisa aqui. É só o que precisa de alguém pra mexer nos níveis. Porque tem essa, não sei o que. Em cima tem essa música que eu não posso acreditar. Como é que esse faz parte do mesmo canção? Ah, mas eu sei porque ele tá voando lá em cima. Mas essa outra parte, amigão, tá distraindo. Tira. That's better. What are we at? 98. Thank you. the dog is heaven, Vio, Ihalo, here on Ninjam 2015, 2018, Super Tuesday. Fazem música, amigos, poesias de Jujuba, né? Às vezes eu gosto de fazer isso. Thank you.

obrigado pelo mimo de amar. E não percebo enquanto sinto feliz o meu lance assim. Sim.